Salve, salve, JF! Com certeza nessa festa eu vou colar, hein? Pode crer, mano. Já liguei os moleques aí, o Bira tá chegando, de menor blackout. O Bonga, como sempre, já tá aqui, mano. Pode crer, o RS também, tá lá. Só uma vela. Aí, Maria Auxiliadora, Riachão. Salve, Bira do Sei que eu vou colar. Salve, Mia. VPI, a festa é nossa. Sei que eu vou colar. Salve, 92,9. Eu sei que eu vou colar. Muito amor, respeito, tamo aí. Na quebrada é assim, festa pra nós curtir. As minas tão chegando, tão tudo acionada. Função MA também vai tá na parada. Bagulho é louco, né? Não é de quem diria, ó. Quem diria que não tem festa na perifa? Todo mundo de boa, curtindo o som também. Mas na quebrada, maloqueiro, nós vai além. Olha lá quem vem, de boa é o Marapa de Opala. Na quebrada, trazendo com a rapa. Já liguei o Vira, que vem de Agrestina. Tá tomando um banho pra colar aqui no Maria. Hoje a festa é nossa, muita curtição. Já liguei umas mina, olha só o pancadão. As mina agitada, tudo curtindo o som. E vacilei, ó, tô na recepção. Olha só quem vem chegando, a Gilmara, a Nádia. Tem outras mina que também são da quebrada. Representando, curtindo a festa de boa. Ei, traz o vinho aí que hoje eu tô só de hoje boa. Hoje tem frevo, frevo. As mina vai tá lá. Sei que eu vou tá lá. Hoje tem frevo, frevo. Eu vou colar. Sei que eu vou colar. Hoje tem frevo, frevo. As mina vai tá lá. Sei que eu vou tá lá. Hoje tem frevo, frevo. Eu sei que eu vou colar. Chegando de mansinho, pera aí mais um pouquinho. Tô levando o Viquentinho, a Marula, Sminoff e também o do Verdinho. A quebrada tá de boa, os moleque tão à toa. As minas tão chapando, então vamos a noite toda. No Mauri Auxiliador, hoje tem frevo, só zoeira. Bebedeira, bagaceira, vem curtir a noite inteira. Na humilde, no respeito, nessa festa aqui no gueto. Todo tem o meu conceito, chega mais, é desse jeito. Pode soltar o esqueleto, sem essa de preconceito. Cola pardo, amarelo, ruivo, branco e preto. Vamos brindar, morena linda. Com você, quero dançar. Um beijo em sua boca, eu vou roubar. Valeu, JF do Função MA. No próximo ano, no Mauri Auxiliador eu vou colar. Com certeza eu vou colar. Hoje tem frevo, frevo. As minha vai tá lá. Sei que eu vou tá lá. Hoje tem frevo, frevo. Eu vou colar. Sei que eu vou colar. Hoje tem frevo, frevo. As minha vai tá lá. Sei que eu vou tá lá. Hoje tem frevo, frevo.